Ouvintes, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2014. Inicia-se agora mais um Os Nomes das Canções. Seja muito bem-vindo, eu sou o Nuno Miguel e vou trazer na próxima meia hora, sensivelmente, músicas alusivas a pessoas. Habitualmente as músicas dirigem-se a pessoas de sexo feminino. Ana, Clotilde, Patrícia, Rita e até uma Suline vamos ter hoje. Mas desta vez, vamos começar por Daniel, uma alusão a um homem. Os Bastille lançaram recentemente este tema, Daniel in the Den. A música faz parte do álbum que os britânicos lançaram em 2013, Bad Blood, um sangue mau. Caracteriza-se o grupo, bem como esta melodia, por um rock alternativo com influências pop. Depois vamos até os anos 70 para ouvir o conjunto académico João Paulo, que canta uma chinesa, Su Lin. Nunca foi muito estranho que Portugal estivesse de alguma forma ligado à China. Naquela altura ainda menos, já que o ainda existente Império Português incluía territórios daquele país. Hoje as ligações à China são outras. A construção literária do tema faz, portanto, mais sentido do que aquilo que nos dias hoje se pode crer. Vamos ouvir. Daqui a pouco volto para mais duas grandes músicas. Até já! Moving along at a pace unknown to man. Go, go, go, go, go, go, go. Go, go, go, go, go, go. And you thought the lions were bad. Well, they tried to kill my brothers. And for every king that died, oh, they would crown another. And it's harder than you think, telling dreams from one another. And you thought to kill my brothers. And felled in the night by the ones you think you love, they will come for you. And felled in the night by the ones you think you love, they will come for you. Para não mais voltar, lembrarei o teu nome sim. Nesta China tão distante vou deixar parte de mim que mais ninguém te há de dar. Para ti, meio assim. Ei, ei, se algum dia te encontrar, não sei se o amor em toda a paz partir para não mais voltar. Lembrarei o teu nome azul. Se algum dia te encontrar, não sei. Se o amor entravar na lei, eu sei lá, eu sei lá. Quando o sol não te anunciar e eu partir para não mais voltar, lembrarei o teu nome assim. Nesta China tão distante vou deixar parte de mim que mais ninguém te há de dar. Para ti, meio assumo. Estamos de regresso ao auditório depois de Soul Lean, do conjunto académico João Paulo, e de Daniel in the Dan, dos Bastille. Vamos agora até ao Brasil, para recordar uma música que fez muito sucesso no final da década 1990. Ana Júlia, de Los Hermanos. A canção em causa mereceu várias versões a posteriori, mas o grupo brasileiro foi o primeiro a projetá-la internacionalmente. Assim como na Argentina e Uruguai, também em Portugal, Ana Júlia fez muito sucesso. Já agora, por curiosidade, o grupo dissolveu-se em 2007, mas continua a reunir-se frequentemente para aparições esporádicas. Para fechar, vamos recordar alguém que passou por Portugal nos festivais de verão em 2011, Ana Calvi. Susan and I é a canção que vamos escutar no fecho deste programa. É o terceiro single do álbum de estreia, também chamado Ana Calvi. E tal como Los Hermanos, Ana Calvi é uma cantora mais direcionada ao indie rock, se bem que sem influências pop como o grupo brasileiro tinha. Vamos então ouvir primeiro Ana Júlia, depois Susan and I. Eu sou Nuno Miguel. Despeço-me por hoje, mas volto na próxima semana. Até lá! Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor. Me achar um nada, pois sem ter teu carinho eu me sinto sozinho. Eu me afogo em sol. Yeah. não quero, meu amor. Sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou quem você sempre